dá pra mim me acreditar. Escuta-me, por Deus, esse minha dor. Imagino só de minha vida, já que mora na bobeira. Vamos consolar esse minha dor. Reza pra mim, minha crente. Escuta-me, por Deus, esse minha dor. Imagino se minha vida já crê mora na bobeira. Vamos consolar esse minha dor. És vou o dinheiro de meu, se vou sorriso é pra mim. Fala-me se vou cá esquecer, vamos a mim já repetir. És vou o dinheiro de meu, és vou sorriso é pra mim. Fala-me se vou cá esquecer, vamos a mim já repetir. Cá tem palavra pra falar, nesse pobre verso sem fama. A mim já me crê um dama, a mim já me crê um dama, com toda a força de minha alma. Já tem palavra pra falar, nesse pobre verso sem fama. A mim já me crê um tamã, a mim já me crê um tamã, com toda a força de minha alma. És vou o dinheiro de meu, és vou sorriso é pra mim. Fala-me se vou cá esquecer, fala-me já repetir. És vou o dinheiro de meu, és vou sorriso é pra mim. Fala-me se vou cá esquecer, fala-me já repetir. Cheio de esperança, ele mete num troco lança, l'inest en France, j'attends ma race. Que j'a sa dana tilena. Nos festa 3 de maio. Mas aquele povo é que sabe brincar. Já já tem mar azul. Que já sabe na tilena. Nos festa 3 de maio. Mas aquele povo é que sabe brincar. Corre pra riba, corre pra vós. Dadali, dadala. Ora ali, ora lá. Ele tá vivendo em um gaiola. Ele só mas se viola. Falta lhe som viola. Na jaquele mar azul. Na sala mansa. Que já sabe na tilena. Na sala mansa. Nós festa 3 de maio. Aquele povo que sabe brincar. Sei de salamança, cheio de esperança. Ele mete num troco lança, lines de França. Já, já que é mar azul. A salamança, que já sabe na tilena. A salamança, nós festa 3 de maio. A salamança, mas aquele povo é que sabe brincar. Corre pra riba, corre pra baixo, dadali, dadala, ora ali, ora lá. Ele tá vivendo dentro de um gaiola, ele só mas se viola, falta lhe som criola, já, já que ele mar azul. Na sala mansa, que já sabe na tilena. Na sala mansa, nós festa 3 de maio. Mas aquele povo que sabe brincar. Na sala mansa. Já, já que é mar azul. Na sala mansa. Que já sabe na tilena. Na sala mansa. Nós festa 3 de maio. Na sala mansa. Mas aquele povo que sabe brincar. Sol cascal, desde vento constante, desde chão magoal. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dando um leite que é tão doce e morninho. Nota sentivo ternura na nos pele morena. Nota sentivo ternura na nos pele morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca te esquecer. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Oh, terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já voltou cheio da ansiedade para Mortalém. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já voltou cheio da ansiedade para boa ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Apesar de sol cascal, desvem constante este magoal. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dá um leite que é tão doce e morninho. Nota senti boa ternura na nos pele morena. Nota senti boa ternura na nos pele morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca te esquecer. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já voltou cheio da ansiedade pra boa calê. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já voltou cheio da ansiedade pra boa ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Tormentado. posso me encontrar, me acredito. Te pedi de chorar pela mão, pelo perdoar, pela mão, pelo perdoar, vale vencer só de mim. Se me encontrar, me acredito. Te pedi de chorar pela mão, pelo perdoar, pela mão, pelo perdoar, para vencer só de mim. Estou cansado, tá doendo com amor, fadigado, és dor de meu, dor de creteu, el tené tormentado, és dor tá doitante, tá doi com amor, el tené fadigado. Dor de meu, dor de crecer, el tenen tormentado. Doer com amor, ele tem fadigado. És dor de meu, dor de crecer, ele tem tormentado. És dor da doetão, da doer com amor. Entene fadigado, es dor de meu, dor de crecer, entene tormentado. Thank you. faz minha oração. Ave Maria, de nós crente. Minha peito, boca pode falhar, minha grande afeto, com chave de ouro, move minha coração, move escutar, é minha oração. Bem, costa a cabeça, na minha peito. Bem, ouvi um hino de harmonia, hino de amor, hino de afeto, embadalada e harmonia. Na altar de Deus, vista nascer. Pão rezar, esse é a oração. Ave Maria, de nós crente. Mais linda no ouvido que essas duas palavras que dizem te quero. Cambio todas as coisas bonitas porque me repitas te quero, te quero. Los poetas hablan de mil cosas, de noches azules, de estrellas y rosas, pero yo en vez de eso prefiero que me des un beso y me digas te quiero. Todas las palabras del mundo, esas dos palabras son mis preferidas. Y aunque sé, corazón, que me quieres, yo quiero y siempre que tú me las digas. Y en el mundo hay tantas tentaciones, y para gozarlas no hay como el dinero. Pero yo en vez de eso prefiero que me des un beso y me digas te quiero. Yo quisiera pasarme la vida, todita la vida, de noche y de día, escuchando tu boca bonita, decirme cerquita que siempre eres mía. No hay quien no le agrada la idea de ser presidente Don Juan Torero, pero yo en vez de eso prefiero que me des un beso y me digas te quiero. Que me des un beso y me digas te quiero. Que me des un beso y me digas te quiero. tá esperando, já nasceu. Pra vou pensar na dar valor, talvez tá certa de crer. Pra vou reconhecer esse amor, as vida é lar de incompreensão. Se vou condenar minha relação, quando quer tiver mais remissão, tá ser uma lamentação. Se vou te tá esperando, já nasceu. Pra vou pensar na dar valor, talvez tá certa de crer. Pra vou reconhecer esse amor. Vida é lar de incompreensão. Se vou condenar minha relação, quando quer tiver mais remissão, tá ser uma lamentação. Pra que vive nessa corrida, tragédia que é vida. Considera a essência de vida, com gembapes manda voz. Tudo tá levando de carga de quadro. Pra que viver nessa corrida, traz dia que a vida. Considera a essência de vida, com gente prisão da voz. Tudo tá levando de carga de quadro. Viver dia de cada vez, dia de manhã pode ser talvez. Tudo que acontece é pecador. Ele está na mão de nós criador. Se vou abandonar-me na solidão, se vou condenar-me para a frustração, quando que tiver mais remissão, está a ser uma lamentação. Vive dia de cada vez, dia de manhã pode ser talvez. Tudo que acontece é pecador. Ele está na mão de nós criador. Se vou abandonar-me na solidão, se vou condenar-me para frustração, quando que tiver mais remissão, está a ser uma lamentação. Para que viver nessa corrida, traz dia que a vida. Considera a essência de vida, com gembapes banda voz, tudo está levou de carga de quadro. Pra que vive nessa corrida, traz dia que a vida. Considera a essência de vida, com gente vai pesando a voz, tudo tá levando e carga de quadro. Pra que vive nessa corrida, traz dia que a vida. Considera a essência de vida, com gente bapes banda voz, tudo tá levando de carga de quadro. Pra que vive nessa corrida, traz dia que a vida. Considera a essência de vida, com gente vai pisando a voz, tudo tá levando de carga de quadro. Tudo tá levando de carga de quadro. Tudo tá levando de carga de quadro. Nós é conjunto sem rival, na mundo que tem outro igual. Quem tem seu e mal trata-nos, nunca tem mal na coração. Nós é conjunto sem rival, na mundo que tem outro igual. Não fazemos conjunto, para não poder dar muito que falar. Quem tá ganha bem tá passa mal. Canta, mas quem tá ganha pouco. Tá ganha bem tá passa mal. Canta, mas quem tá ganha pouco. Quem te ouve não esquece, nunca pode admitir mais. Paciência pra quem te critica, lamento que atenção que não te chama. Quem te ouve não esquece, nunca pode admitir mais. Paciência pra quem te critica, lamento que atenção que não te chama. Não fazer nos conjuntos, pra não poder dar muito que falar. Quem tá ganha bem tá passa mal. Canta, mas quem tá ganha pouco. Quem tá ganha bem tá passa mal. Canta, mas quem tá ganha pouco. De nós crescer, nunca pode admitir mais. Paciência pra quem te critica, lamento que atenção que não te chama. Quem te ouve de nós crescer, nunca pode admitir mais. Paciência pra quem te critica, lamento que atenção que não te chama. Não fazer nós conjunto, pra não poder dar muito que falar. Quem tá ganha bem tá passa mal. Canta, mas quem tá ganha pouco. Quem tá ganha bem tá passa mal. Canta, mas quem tá ganha pouco. Não fazer nos conjuntos, pra não poder dar muito que falar. Quem tá ganha bem tá passa mal. Canta, mas quem tá ganha pouco. Quem tá ganha bem tá passa mal. Canta, mas quem tá ganha pouco. Quem tá ganha bem tá passa mal. Canta, mas quem tá ganha pouco. Quem tá ganha bem tá passa mal. Canta, mas quem tá ganha pouco. Quem tá ganha bem tá passa mal. Canta, mas quem tá ganha pouco. Quem tá ganha bem tá passa mal. Canta, mas quem tá ganha pouco. Cabo-verdianos, vocês com coragem, vocês têm sim na lembrança. Mindelo nunca tá esquecer daqueles que vai e deixam pra sofrer. Cabo-verdianos, vocês com coragem, vocês têm sempre na lembrança. Mindelo nunca tá esquecer daqueles que vai que de chão tá sofrer. Maria, vá consolar até um dia que esta volta faça terra. Virgem Maria, vá consolar até um dia que está voltar para ser terra. Nota pedir ao Senhor São Vicente. Vocês filhos que vai pra Angola pra trazer em

drogi bo violão, já um prazer botei na vida. Bo drogi bo violão, já um prazer botei na vida. Bo drogi bo violão. Tem esperança que Mapaúl tá torna aquele paraíso. Creoia, povo monachão, povo tá sumia mesma visão. Nós tristeza tá acabando, alegria tá voltando, água tá correndo naquele ribeira. Um paraíso, um cretino, um jardim de amor. Ai, pau, boia de mel. Cada gota é uma esperança, amor e paz na coração. Se beleza, se natureza, tá tornando um jardim de amor. Nós tristeza tá acabando, alegria tá voltando, água tá correndo naquele ribeira. Um paraíso, um cretino, um jardim de amor. Ai, pra o boi de mel. Fé, tem esperança que Mapaú tá torna aquele paraíso. Um creoia, povo como Nacho, povo tá sumia a mesma visão. Nós tristeza tá acabando, alegria tá voltando, água tá correndo naquele ribeira. Um paraíso, um cretino, um jardim de amor. Ai, baú, boia de mel. Cada gota é uma esperança, amor e paz na coração. Se é beleza, se é natureza, tá tornando um jardim de amor. Nós tristeza tá acabando, alegria tá voltando, água tá correndo naquele ribeira. Um paraíso, um cretino, um jardim de amor. Ai, pau, boi de mel. Nós tristeza tá acabando, alegria tá voltando, água tá correndo naquele ribeira. Um paraíso, um cretino, um jardim de amor. Ai, baú, boi de mel. Nós tristeza tá acabando, alegria tá voltando, água tá correndo naquele ribeira. Um paraíso, um cretino, um jardim de amor. Pastor día la na ilha de madeira, grande volume incendió la nunca confusão sem brincadeira, bofo da correu com uma chiquinha, tu tá gritando trapaiol, pro bloco na espera. Pastor día la na ilha de madeira, grande volume incendió la nunca confusão sem brincadeira, bofo da correu com uma chiquinha, tu tá gritando trapaiol, pro bloco na espera. Tu gente que lá era bom ver, tá pagando pra calar. Mas na meio daquele suspiro, pareceu os larol, tá fazer banhas levar. Galinha só de Espanha, cabrito um bocado de fincar. Pique-nique na ribeira e com patetis, em vez de cabritas que me cachou. Tu gente que lá era bom ver, tapagalum pacanara. Mas na meia daquele desespero pareceu uns narotes a fazer panhas levar. Galinha só de Espanha, de abrir-te um descado de espincar. Piquenique na ribeira e com palpetis, em vez de cabrites que me cachou. Que lore era bom ver tapagalum pacalara. Mas na meia daqueles os bem pareceu uns larotes a fazer panhas levar. Galinha só de Espanha, cabrito que um bocado é espincar. Piquenique na ribeira e com patetis, desde que habites que me cachou. Toda gente que lore era bom ver tapagalum pacalara. Mas na meia daqueles os perpareceus larotes a fazer panhas levar. Caninha só de Espanha, cabritos um bocado de espinca. Piquenique na beira e com quatro petis. Ai, com quatro petis. Ai, com quatro petis. Ai, com quatro petis. Na meia de dor e miséria e na harmonia de nossa cultura, de barlamento e sotavento, um fresca brisa de paz. Na mistura de nós crioulos, não pegar nos violão, não seja no serenata. E na doçura do mi menor, na quintura do sol maior, não canta nos sentimentos que a nos traga. És maravilha de natureza, espaiot na meia de mar, tá unido nos coração. Esse sentimento que não tem na peito, esse pensamento que de nós tudo, não te aflorir esse jardim. Rega que escante para cada flor que nascer, é um cabo verde da crescer. Cano por mim, esse mar sereno e cristalino, que na pulsar de seja onda, tá unido nos coração. Cano por mim, esse mar sereno e cristalino, que na pulsar de seja onda, tá unido nos coração. Criou não pega nos violão, não seja no serenata. E na doçura do mi menor, na quintura do sol maior, não canta nos sentimentos que a nos traga. Essa maravilha de natureza que espalhada na meia de mar tá unindo nos coração. Esse sentimento que não tem na peito, esse pensamento que de nós tu não te aflori esse jardim, não rega que es cantar a cada flor que nascer, é um cabo verde da crescer que a não dormir. Esse mar sereno e cristalino que na pulsar de ser onda tá unindo nos coração, canão por mim. Esse mar sereno e cristalino, na pulsar de ser onda, tá unindo nos coração. Na peia, Nina Solcê, cá tem tristeza, tudo é paródia, fantasia e folia. Juntamo a nós, vem passaçá, vem conviver, viver e reviver, para festejar, não cata gaguejar, nós tudo é minha, brincadeira pela manhã. Juntamo a nós, vem passaçá, vem conviver, viver e reviver. Na festejar, no canta gaguejar, nós toda linha, brincadeira pela manhã. Para carnaval, São Silvestre e São João, povo tá brincar, cheio de alegria. Nossa tradição tá vivido para tudo lá. Na passaçá, nós é campeão. Para carnaval, São Silvestre e São João, povo tá brincar, cheio de alegria. Nossa tradição tá vivida para tudo nós. Na passaçá, nós é campeão. Contente, cheio de alegria, sorriso quente, mora a benza na peia. Lina Salcente, cá tem tristeza, tudo é paródia, fantasia e folia. Juntamo a nós, vem passaçá, vem conviver, viver e reviver. Para festejar, não cata gaguejar. Nós tudo da linha, brincadê pela manhã. Para carnaval, São Silvestre e São João, povo tá brincar, cheio de alegria. Nós tradição tá vivido para todo lado. Na passaçá, nós é campeão. Para carnaval, São Silvestre e São João, povo tá brincar, cheio de alegria. Tradição,